amanheceu tão bonito, novo sol de esperança brilhou para mim, trazendo em seus raios brilhantes mil felicidade e alegria sem fim. E agora encontrei-te, querida, em toda a minha vida farei tudo por ti. Não foge do meu pensamento o doce momento que te conheci. Espero que Deus nas alturas abençoe sempre a nossa união. Espero também que o destino não venha causar nossa separação. Este amor que nasceu de um sorriso será um paraíso que não vai findar. É um sentimento tão forte que nem mesmo a morte pode separar.